Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Gaivota FM. Uma ótima noite para você sintonizado aqui no 104.9, essa é a Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Estamos chegando para mais uma edição do Espaço Local, um programa dedicado à música local aqui de Ubatuba. Isso mesmo, você acredita no seu som, tem a sua banda, compõe? Então, esse aqui é o Espaço Local, todas as quartas-feiras, a partir das 6 da tarde, sempre trazendo novidades. E para você conhecer, né, muitas vezes você acaba escutando a banda aí pela cidade, em alguns pontos, né, alguns pontos bem musicais aqui da nossa cidade. Pô, mas quem são as pessoas? Como é que é o nome dos músicos? O que eles gostam? O que faz a cabeça deles, né? Para eles fazerem o som que acaba emocionando você do outro lado. Então, hoje estamos aqui com o pessoal do Ramã, uma parte da banda, com novidades. Tem... Agora é um quinteto e não mais um quarteto, como antes. Mas isso nós vamos falar logo mais. Para você entrar em contato com a gente, pode ser pela nossa fanpage no gaivota.fm.br, esteja você onde estiver, ou também no Facebook, Espaço Local barra Facebook, ao contrário, né? Facebook barra Espaço Local, ou Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Temos aqui hoje, aqui no estúdio, né, três elementos. O Thiago, vocal. Boa noite, galera. Boa noite aí. Gaivota FM. Tudo bem? Bem-vindos. Tudo certo. E temos o Cello Monte Claro, grande guitarrista. Salve. Tudo bem? Olha a voz do cara. Olha a categoria do oi. Eu tô disponível para trabalhar na Rádio Gaivota. Vou fazer um prefixo com você. E aí temos uma novidade. Nosso, o mais novo elemento da banda, né? Não tão novo, né? Digamos, né? Que é... Isso aí. Tamo aí, né? Na atividade, Ramã. Paulo Paiva na área. Isso aí. Ramanzeira. Isso aí. Novidades, vamos aí conversar um pouco aí. Já tem um tempo que vocês não aparecem por aqui. Verdade, né? Obrigado, Bruno, ter chamado a gente pra fazer esse trabalho aí. Olha o André chegando ali, ó. Grande André. Olha, André é meu brodaço. E a novidade é o Paulo, né? O novo guitarrista, o quinto elemento, pra fazer o som com a gente, nas composições. Enriquecendo as guitarras, né, meu? Isso. Fazendo não que aquela... não seja mérito para você ter um guitarrista, mas eu acho que os caminhos, né, para duas guitarras é diferente, né? Então, quando a gente Quando a gente originalmente era um quinteto. E no meio do percurso acabou um guitarrista saindo e a gente resolveu que deveríamos seguir nós quatro. E deu muito certo até um certo ponto. Aí a nossa música precisou que tivesse mais esse... Tava pedindo os arranjos, a direção que a nossa música tava tomando, tava pedindo mais arranjos, tava pedindo a presença dessa parte que faltou, né? Que a gente perdeu. E agora, com o Paulo, a nossa música ganhou muito. Ao vivo, na vibe, ganhou muito no. Acredito também, principalmente no ao vivo, né? Porque se a gente for analisar na gravação, você pode fazer overdub, sobrepõe as guitarras, você pode fazer 10 guitarras ali, mas o problema é na execução ao vivo, né? Não, e o Paulo é um cara que, assim, ele já tá na caminhada faz tempo. Aqui em Ubatuba, na cena, há quase 10 anos ele tá. Então, não é nada novo pra ele. Não, entendi. Novo pra ele tá trabalhando com a gente, compondo a Ramã. Mas o palco é uma coisa que ele tira de letra, a gente sabia já disso. Isso é muito legal. A correria que ele faz, tudo isso foi crucial pro convite. E ele aceitou de pronto, cara. Não, legal, achei bem interessante já ouvir vocês ao vivo e realmente a pegada ficou melhor. Você ter duas guitarras ali na frente. Eu sempre falo que o pop de vocês é um rock and roll muito bem feito. Eu não sabia que o pop dava pra ficar tão pesado. Mesmo vocês se chamando de pop. Eu chamo vocês de uma banda de rock, né? Que eu acho que é bem por aí. Aí, chegou mais um cidadão aí. Quanto tempo que eu não te vejo, André? Tudo bem, cara? 20 minutos, Os né? 20 minutos, né? Valeu. Nice, bom, mas aqui, bro, você é o baterista e não o técnico. Eu sou baterista e também técnico, né? Então tá bom, então. Seja muito bem-vindo aí. É nice, vamos, bro, tocar um som aí, então, pro pessoal aí. Depois a gente vai falar que tem mais novidades ainda de vocês, né? Show de bola. Ainda tá saindo da cidade, né? Vai mudar o pouso, o porto, né? Mas a gente fala daqui a pouco. Em homenagem à extração do siso do André. É. Coitado. Toca Cis do Leão. O Cis do Leão, verdade. Vamos aí. De cara, então, já vamos de Ramã. É, vamos tocar então, Vou Me Apaixonar, e depois na sequência o Siso do Leão. Espaço Local. Eu só quero entender o que se passa na cabeça das mulheres. Não consigo encontrar a resposta do que elas querem. Não existe um livro nem manual de instrução. Me diz o que é que eu faço se eu não tenho opção. A loira me olhou, a morena balançou. E quando menos espero, envolvido estou. Por isso vou me apaixonar quantas vezes eu puder. Eu vou me apaixonar, por isso vou me apaixonar, quantas vezes eu puder, eu vou me apaixonar, yeah. Eu cheguei à conclusão que eu não consigo entender. Eu cheguei à conclusão que a mulher não se entende. A gente tem que aceitar, se ao menos reclamar. Então transformo Local. Agora é você. você. O feitiço virou contra a feiticeira. O bicho vai pegar. Oh, oh, oh. Devolva 1 milhão que eu roubei daquele banco. Diamante era do siso do leão. O delegado quer o revólver na estante. O traficante a maconha no avião. Devolva 1 milhão que eu roubei daquele banco. Diamante era do siso do leão. Picante a maconha no avião. Por isso estou aqui. Pra provar pra você que eu não sou um otário, não. Por isso estou aqui. A sua casa tá armada, você tá na minha mão. Uau! Devolva 1 milhão que eu roubei daquele banco. Diamante era do siso do leão. O traficante a maconha no avião. Devolva 1 milhão que eu roubei daquele banco. Diamante era do siso do local. Esse é o programa Espaço Local aqui no 104.9, a rádio que agita Ubatuba, hoje trazendo meus camaradas. E que camaradas eles são, hein? O pessoal do Ramão hoje aqui. Só faltando, infelizmente, o nosso querido Piteco, que hoje está longe. Piteco não veio, foi abduzido por alienígenas africanos. É bem... Nossa, coitado. Quero nem imaginar essa abdução. Em homenagem ao André, que tirou o siso recentemente, acabamos de ouvir aí o siso do leão e abrimos com Vou Me Apaixonar. Aê, Piteco, tá ouvindo, né? Agora você não pode falar nada. Isso aí, não vem, a orelha esquenta, rapaz. Tá vendo, Piteco? Faz parte. Faltou você, tá assim, falta de você. Hoje é aniversário do... Ontem, né, Bruno? Ontem foi meu aniversário. Fez aniversário, aê, 42 Piteco. Anos de idade. Isso aí, 21 dobrado. Tá aí, 21 dobrado. Nossa senhora, hein? Ah, mas legal. Agora vamos voltar aí ao nosso bate-papo aí. Sei que a Raman tá com novidades aí, estão mudando o porto, é verdade? Estão se mudando? Sim, na verdade a gente tá agora com esse projeto de fazer essa mudança para poder estar tocando mais em São Paulo, apresentando, né, o nosso trabalho lá, o trabalho autoral e o trabalho cover, o foco é o trabalho autoral. E graças a Deus a gente tá aí com algumas pessoas que querem levar o nome da banda para... Pra capital. Ecoar mais, né? Pra ecoar mais, é. Ubatuba é um celeiro muito bom de bandas, sim, né? Tem muitas bandas boas e tudo mais. E, assim, essa oportunidade aí que tá surgindo pra gente é impressionante. É uma coisa que a gente queria, assim, a gente buscou sempre isso. Sim, eu acho, né? Que... Tipo, de querer tocar um pouco mais, de realmente ter essa experiência. E mostrar alongar o som a estrada, próprio, né? Rapaz. Isso que eu acho que o principal pra qualquer banda, isso. Tudo bem, trabalho cover, todo mundo tem que ganhar dinheiro, coisa e tal, tem que sustentar, mas a música, a própria música, que é o carro-chefe. É, esse é o nosso foco. O foco é realmente, é uma via de né? Duas mãos aí, né, o Tchelão? É. Isso é. Mesmo, mão dupla. E não, a gente sim. Trabalha, faz o trabalho paralelo, que é o cover. Sim, claro. Né, mas focando no autoral no nosso CD e tal. A gente teve uma experiência muito boa com o CD antigo, que foi Identidade, né? Sim. Que Assim, que é ele... o que toca aqui, é que na, toca na aqui nossa programação na... no Exatamente. Momento Espaço Local. A gente vai trazer aí o EP, a gente, mas a gente trouxe uma prévia do, sim, do som, que sim, já sim. tem uma mix. Como uma foi feito mais... da outra vez, né? Vocês lembram, até vi o CD, né? Vocês estavam aqui, tavam, tinha uma revolta, não, coisa e tal, mas antes já tinha feito isso. Isso trouxeram é verdade. O Mira Mix, depois veio o material pronto, finalizado. Então é só uma prévia, então eu vou até falar aqui, a gente vai tocar essas quatro músicas novas, mas elas não entram já de cara no nosso momento Espaço Local. Vamos esperar quando tiver com a finalização ok, aí sim fazendo parte do nosso momento Espaço Local. É, na rádio. E eu desejo a maior sorte do mundo pra vocês, porque eu acho que é o grau que toda banda quer, né? Poder ir pra uma metrópole, no caso vocês São Paulo, é uma cidade grande, e defender o próprio som, que eu acho que é o acesso não é fácil, né? O acesso é muito difícil, assim, demanda tempo mesmo. É, a gente teve aí até o próprio Bruno Aurevili também, que ele tá lá em São Paulo, grande hoje, Bruninho. Fazendo algumas coisas, né, para poder ele levar é a banda. Da banda, né? Ele, ele faz a produção de marketing da banda, sim, né? Entendi. E também ele tá tentando cuidar da nossa agenda aí em São Paulo. A gente tem um super amigo nosso, que é o Antônio. Ele é o nosso homem de ferro, né? Hoje, da Raman, ele que seria o homem de frente. E o Márcio, que é da produtora lá, que a gente acabou conhecendo. Não é uma coisa ainda certa, nem fechada, mas flerte que a gente tem com uma produtora. Claro. Com um produtor, na verdade, né? Musical muito, muito bom e grande de São Paulo. Mas é tudo um flerte ainda. E o nosso primeiro passo é subir... para poder começar a namorar e, rolar um casamento. Entendi. E na verdade, a construção de um novo projeto. É, a pegada é diferente, né? Vocês vão para um grande centro, né? É diferente. Até mesmo o público cobra mais. E, com certeza, eu acho que é certeza absoluta da galera aceitar o som e achar legal, porque o caminho de vocês já está trilhado. Mas eu acho que vai ajudar mais ainda, né? nessa composição para vocês... viverem eternamente. É, a experiência vai ser surreal, com certeza. É legal. Esse é o grau de todo músico. Ter a banda, viver dela, fazer o próprio som e entrar no mainstream, né? Assim como você tem os seus ídolos, um dia começou também, lá atrás, tendo que tocar a música dos outros, comendo pão que o diabo amassou. Pão com miojo. Pão com miojo, isso aí. essas pessoas que são os nossos ídolos, eles também não saíram do nada pro estrelato, não, né, claro, cara? Pô, a gente já tá aí, a banda já tem 11 anos de caminhada, 12 anos vai fazer esse ano, e apesar de nem todos os integrantes serem originais, mas são 12 anos. E a gente já tá, com exceção do Paulo, pelo menos nós quatro, já estávamos há 6 anos tocando juntos. Sim, já é uma estrada, né? Isso é muito, muito legal, porque assim, talvez a gente não tivesse, talvez não, certeza absoluta que a gente não tivesse o entrosamento que a gente tem, sabe? O sincronismo que a gente tem em cima do palco, a química mesmo, de fato, ela foi adquirida com o tempo. Claro, não adianta que com um ano, dois anos de banda, você não consegue, não dá pra você ter todo esse entrosamento, as coisas funcionarem tão... no fluxo, como funcionam com a gente. Graças a Deus, a gente conseguiu. Um relacionamento, né? Um casamento. Então tem seus altos e baixos. Você tem que aprender a relevar, a também aceitar que às vezes a gente também tropece, coisa e tal. E como é que a gente faz isso numa banda? A gente amadureceu junto. A gente toca há tanto tempo, cara, juntos. E, poxa, quando eu entrei na banda, eu tinha 25 anos, 24 anos. O André era quase menor de idade ainda, né, André? Então, quer dizer, todos nós amadurecemos tocando junto. E, poxa, é uma experiência pra mim muito, muito, muito legal, gratificante. Pra mim, eu cresço todo músico, dia, né? Cada vez que eu toco com esses caras. Então, é muito legal estar há tanto tempo tocando junto. E a gente tá colhendo os frutos de estar tocando bastante tempo, eu acho, cara. Não, claro, que é mais que merecido. Vocês já são uma banda profissional, não são mais uma banda amadora, né? Já começa por aí, né? E vamos fazer o seguinte, então vamos de música então. Vamos jogar Destila e Molhadinha de Suor, pode ser? Boa, boa. Então aí, ó, sons novos da Raman. Só pra dizer que mudou mesmo a pegada aí, você que conhece o trabalho da banda aí, já ouviu os dois primeiros e agora esse é o novo. É uma proposta nova, é uma coisa mais, como é que eu falo? Eu diria mais desencanada do rolê. Entendi. Então vamos juntos aí escutar aí sons novos da Raman. Destila e Molhadinha de Suor. entendi o nome dela escrito na calcinha. Tão cheirosa. Destila, destila, destila, destila. Tô ligado que é veneno, a sua língua não toca. Destila, destila, destila, destila. Vou tomar um destilado que do outro vai ferrar. Destila, destila, destila, destila. Tô ligado que é veneno, a sua língua não toca. Destila, destila, destila, destila. Vou tomar um destilado que do outro vai ferrar. Local. Ela chegou tão sorridente, molhadinha de suor, toda vermelha e tão quente que de mim até dava. Mas repetir que os bastidores é bem mais interessante às vezes do que a gente com o microfone aberto aqui. Os caras estão contando tudo e mais um pouco aqui a respeito dessa nova fase que a banda Ramã está ultrapassando, novo integrante, direcionamento vocal, direcionamento do som, né, que é bem interessante. E realmente mudou, a pegada tá mais, vocês estão um pouco mais agressivos, hein? É, tipo, os caras tocando de cueca com a gravata na cabeça. Já vi banda que fazia isso. Tinha não, era só a meia. Muito pior. É de Nossa. Chili Peppers. Então, conte mais a respeito desses dois sons novos aí. Então, a música Destila é uma música que eu fiz, que eu compus a letra pensando mesmo na noite, né? Que é mais o que a gente vive, é um pouco da realidade. Você consegue entender o que eu tô querendo dizer? Sim. No sentido de que a banda, a gente, graças a Deus, aí nos últimos 2 anos, freneticamente. A gente tem uma agenda de final de semana bem... Eu acho que 2-3 anos. Ativa. Bem, né? Ativa mesmo, de estar tocando ativa, né? Todo sábado, ou se esse sábado... Fazendo sempre algum evento, tocando em casamento, sim, participando, sim, de festa, fazendo acústico. Então, tá bem frenético, né? Então, essa nova linha de composição, eu tô fazendo uma coisa mais... do que a gente, pelo menos do que eu senti, assim, do que a gente vive na noite, né? Que é, sim, o lance da destila. Sobre... É uma coisa, como eu posso dizer, não é uma coisa mais tão séria com uma proposta de uma mensagem mais que, nossa, você precisa... Vamos divertir, né? É, vamos divertir um pouco e esquecer um pouco mais os problemas. E, meu, aperta o playzinho aí, ouve, relaxa. Se for prestar atenção na parte do problema, aí a banda vai ter que mudar a estrutura, características. Exatamente, é isso, né? Vamos se divertir, que é melhor. A ideia é fazer descontraído mesmo agora o novo, sim, som. Legal. E tentar, de repente, abrir uma nova margem para um novo público também, porque graças a Deus a gente tem um público bom, sim, que vai aí de 18 a é nítido, quando vocês estão 45 anos aí. É, o som é descontraído, mas não é descompromissado. Dá trabalho para fazer, viu? Não, claro, é. Não, mas isso a gente já vê, né? Vocês no palco, vocês têm uma destreza fora do comum. Eu falei, vocês são profissionais. A gente se preocupa muito com são isso. São músicos profissionais, vocês vivem disso, então é claro que chegar lá, ah, é fácil fazer aquilo. Não, não é fácil. Você precisa de... suar a camisa pra você poder... O difícil é explicar o óbvio mesmo, né? Porque pra gente chegar na simplicidade da própria harmonia composta hoje nas canções, foi a gente passou por 2 álbuns pra poder a gente levar em alguns críticos, pra gente voltar pro que a gente, de repente, pro início, mas de uma maneira mais firme, com um pouco mais de personalidade do que cada um quer. A gente tava conversando aqui a respeito do produtor que já deu ali críticas, que na verdade são críticas construtivas, né? Totalmente, é uma e estrada. E o papel de um produtor também faz uma grande diferença, né? Pra ajudar, porque às vezes tá ali colocando, não, mas eu fiz esse jeito, tem que ser desse jeito. Mas você tem que ver qual é a proposta, se isso tá dentro, se isso tá te levando pro caminho que você tá querendo. Isso faz uma grande diferença quando você tem bons profissionais na parte de produção musical, né? Nos últimos 6 meses, a gente teve a oportunidade de trocar ideia e de aprender com alguns profissionais. A gente teve a oportunidade de falar com alguns profissionais de ponta lá de São Paulo. E assim, o principal, eles ouviram o nosso som e imprimiram as opiniões a respeito do nosso som. Sim. Foi uma coisa um pouco meio que igual, assim, a opinião de todos eles. E resumindo, daria pra gente tirar mais ou menos assim. É muito bom, é legal, mas precisa mexer aqui, mexer ali, não sei o que, tal, tal, tal. Pela primeira vez a gente foi num produtor que escutou o nosso som e de cara falou, o som é bom. Foi o primeiro. O som é bom. E isso voltou. Quando a gente voltou pra Ubatuba, depois de ter escutado isso, a gente sentiu pela primeira vez um meio voto de confiança do primeiro profissional. Não é dizer que o nosso som... Porque 3 produtores falaram a mesma coisa não significa que os 3 estejam corretos. E significa que os 3 pensam igual. Só. Precisa, né? Agora, se um 4º produtor resolve apostar, talvez... todas as outras bandas aí, cara, as bandas que nós somos fãs e que a gente tem como influência, passaram por 10, 15 produtores. Que, sim, sem dúvida. Dos 15, 14 falaram não, 1 falou sim e eles explodiram. Não sei, de repente... Eu acho que vocês estão no caminho certo pra isso. A gente teve, na verdade, dentro do último álbum aí, que foi Identidade, a gente teve boas críticas que... Foi o que falou, eles falaram que, na verdade, todos eles disseram que a gente precisa de um produtor musical para poder, sim, continuar o nosso trabalho, sim, porque até onde a gente chegou aqui, eu acho que eles falaram, ah, meu, putz, só se... Mesmo se a gente fizer eu fizer um curso de produção musical, o André de gravação e técnica, o cello, não adianta, tem que ter alguém de fora para poder, sim, dar o pitaco, para poder ter a diferença e você evoluir mais, e entendeu? Principalmente, no caso, né, tem bandas que já sempre tiveram aquele casamento com determinado produtor, sempre teve uma característica. Às vezes, quando o cara rompe com isso, mudou o som da banda. Às vezes mudou pra melhor. Eu ia querer dizer que o Cello podia parar de falar com voz de telesexo, porque eu já vou pedir um número pra ele. Então vamos de passar música. Um número então. Pra mim. Pode ser. Obrigado. Deixa o cara aqui. Bem, Bruno, é que você, Bruno. Você não tem noção Vamos fazer o que aconteceu lá e... Fazer um momento espaço local que ele gosta a voz. Você tem o By Night? Qual que é? Aí, ó, já ligaram, estão ligando aí, ó. Vou torcer pedindo... pra você ser a gatinha. Ah, eu queria falar com o Cello. Oi. Ó, vamos fazer o seguinte, mais duas aí. Pode perguntar. Eu sei o que ela quer e... Demorou. Pode ser? Falou, Piteco! Já rolou. Alô, Piteco. O Piteco chegou, Vamos aí, espaço local. Espaço local. Chegou agora a hora certa, pode parar. Começar tudo de novo, shot forte na cabeça, eu só iniciei. Pode crer que ainda é pouco, efeito que alucina, que domina, já rolou. Já rolou, a verdade apareceu, agora eu sei quem você é. na na na na na na. Espaço Local. Espaço Local aqui no 104.9, faltando exatos 9 minutos para 7 horas. Hoje, a banda Raman, com algumas novidades, 4 são novos. Infelizmente, ainda não vai entrar no nosso momento Espaço Local, mas isso já é uma amostra do caminho que eles estão trilhando agora. É, acabamos de ouvir aí ó, a música Eu Sei O Que Ela Quer. Eu acho que tocamos de novo, Mulherzinha do Senhor, né? Ah, já rolou, né? É isso aí. Então, músicas novas, de sino novo. É, rádio ao vivo, acontece isso mesmo. Conseguiram falar com o baixista ou ele ainda tá ausente? Ah, eu acho que eu não toquei a música, já rolou. No fim, eu acabei tocando duas vezes a Molhadinho do Suor. Deixa eu ver. Rolou? Ah, não, é que olha só, que bacana, olha lá, ó. Você coloca, já rolou e ele fica aqui, molhadinha de suor. Ah, isso acontece. É, não, tudo bem. Isso aí, mas... Essa música, Molhadinha de Suor, inclusive, é uma música do Paulo, né? E... Opa, tava ligado. Oi, voltamos. Voltamos. Obrigado, Bruno. Agora que obrigado, eu tô perdido aqui conversando. Nossa, que horroroso. O Piteco não atende, ele falou que tá fora da banda. Mas o Piteco, viu, Piteco? Piteco é... Meu, deixa ele. Mas voltando aí a respeito da música... Oh, não, é o seguinte, a música Molhadinho do Suor aí, porque graças a Deus com a entrada do Paulo também, a gente encontrou um super compositor, né? Legal. O cara, né? Ele manda várias músicas. Ele tinha a banda Level 5, sim, que ele já era o compositor da banda, né? Era o compositor da banda. E agora ele tá aí com as letras. Essa música, ele já entra nesse EP com uma música dele, que é a Molhadinho do Suor. Também tem uma participação minha aí. Sim, claro. E a gente também agora tá sentando e vai começar a sentar e escrever as coisas. Ele mostra as ideias dele, eu vou lá e tento dar um pitaco. Sim, tá certo. E vamos construindo aí. Essa música é bem legal mesmo. E a última música já rolou, Verdade Apareceu, Agora Eu Sei Quem Você É, pra galera que curte aí. Ah, sim. Ficar daquele jeito e mostrar quem é, sabe? O cara que é machão vira boiola e a menina que é a santinha vira o capetinho. É, sim, tá certo. Mais ou menos. Mas também tem uma outra verdade na música que fala sobre as pessoas que gostam de elas ficam um pouco resguardadas e não lutam muito pelo que elas querem, de repente elas se abrem e conseguem entender que elas a gente consegue ver quem elas realmente são e consegue é algumas coisas pro futuro aí. Saber ele mesmo, é, né? Da cerne das pessoas. Exatamente. Isso é um perigo. É tipo, já rolou. Mas isso, né? Tá cheio, né? Ainda mais a gente que anda pra noite na rua. Aí a gente vê aí muita gente, olha, ó, não era quietinha, não era quietinha, ó. É, às vezes o cara é mó quietinha de boa, mas é um puta de um cantor, às vezes, sim, é um cara que é um dúvida. Campeão, às vezes é uma menina. Eu falei menina mais que pro lado ama. Do mal, mas você acabou indo pro lado. Ah, do desculpa bem, aí. Também. Não, mas tá certo. Mas não, é verdade. Mesmo. É um lado... Tem todos os lados mesmo. O cara não. Ele não aparenta... Ele tem um coração ou... muito bom. É, sei. Sei. Nossa, o olhar que você fez aqui pra mim, convenceu, tá? Com essa voz, esse olhar, você realmente me convenceu. Boa, a próxima vez que trouxer a Raban aqui, vamos fazer ao vivo com vídeo. Aí vocês vão ver o cara eu ia falando. Trazer, Vamos pegar de Havaiana. Ó, o Bruno ele entrevista de samba canção, não sei porquê. Claro, gravata e cirola. Para falar sobre a canção. Galera, vamos passar o... De patinho de borracha. Trivial, então. Onde que o pessoal pode encontrar vocês? Então, no Facebook, vídeo, no canal do YouTube, né? Quem quiser contratar a banda aí para fazer churrasco, casamento, enterro de anão, qualquer coisa que enterro seja, de anão é bom, tenha a ver com música. Sim. Hã? Enterro de anão é bom. De sogra também, já chamaram a gente para fazer já. Que legal, hein? Rock and roll no enterro da sogra. Aí, beleza, é 7818-3447, que é o Nextel. Tem o 99186-9810. Tem o nosso site, bandaraman.com.br. Tem o Facebook, Banda Raman, só a galera acessar lá. Sim. Tem o Instagram. Quem quiser entrar no grupo que a gente tem um grupo Agenda Raman pra ficar sabendo aí das novidades, saber onde está. A gente tem o WhatsApp, é só mandar lá no Messenger da Agenda Raman, que é o grupo Agenda Raman. Queria mandar até um alô pra galera do Agenda Raman aí, que daqui a pouquinho a gente tem algumas diretrizes, algumas regras e leis no grupo, né? Ah, é. E aí mandou um alô pra nega aí, que daqui a pouquinho eu coloco ela de volta atrasada já pra voltar pro grupo. É, pra esse final de semana, vocês já vão tocar em algum lugar? Ou sim, dia 11 agora, sabadão, no Blues on the Rocks, né? Que é o nosso Marco Zero, eu sempre falo que sim, é o... Sim, o espaço local é lá. Eu sempre brinco, lá é o verdadeiro espaço local. Mandar um alôzão pro Leandro, pro Tiagão, pra toda a galera, a equipe do Blues ali, a Ju, a Vanessa, o Brunão, sim, a Lu... Brothers. Tudo. O Joel, a Paloma, o Marcão. Isso. A Paola, perdão, Paola. Né, Paloma? Paola isso. Vai matar, cara. É. Paola. Oi, Paloma! É brincadeirinha. Então, aí queria mandar um alô pra galera do Blues, convidar todos os amigos aí, toda essa galera que curte a banda Raman. Graças a Deus a gente vem aí de algumas datas da agenda com muita gente legal. Indo curtir com a gente, e isso não tem isso preço é mesmo, pelo menos a última, as últimas, na verdade, um mês que... e um dia aí, um mês e cinco datas seguidas, a gente vem com um público fiel pra banda. Obrigado que com o passar do tempo vocês vão perder, né? As músicas não vão ser mais suas, vai ser para os fãs, né? Patrimônio deles, isso é bem legal, vocês vão chegar nesse patamar. Se isso, Deus quiser. Isso já está acontecendo, mas eu quero que isso realmente... Isso vai acontecer, claro. Não, acho que assim, tudo eu acho que se você... Para qualquer pessoa, tudo que você faz acreditando, né, com fé e objetivo, então acho que você tem que... Vai conseguir, não importa. Quanto maior o seu sonho, claro, melhor para você, porque você tem por que lutar pela vida, assim, entendeu? Sua vida começa a fazer um sentido. Você não precisa ter um sonho só, você pode ter um monte de sonhos. Sim, verdade. Entendeu? Você não pode... Ser também bitolado e ficar perdido no rolê, mas. Cara, eu tô te zoando, tô achando que vai chorar aqui. A gente já tá com o olhinho mareado mesmo aqui, eu tô vendo. O Tchelo falou. Não é que o Tchelo tá falando no meu ouvido aqui, eu tô ficando emocionado. Tchelo, por favor, um abraço nele. Não, sai daqui. O cara quer me dar um abraço por trás, mano. Sai fora. É sempre um prazer estar recebendo vocês aqui. Infelizmente, tá faltando 2 minutos pra sete. Daqui a pouco vai começar a Voz do Brasil. Ô, Bruno, devia ter um horarinho maior aí, né, meu? Pra gente então, ainda eu tô pesquisando isso. Eu acho que a gente vai ter que mudar ou fazer duas datas ou realmente começar a. Tava um aquecendo pra fazer, pra falar. Começar a falar um monte de besteira aqui. Que bom que já acabou. Vocês já tocaram as 4 músicas? Não, já apresentou o cara, tô indo embora. Já... Perfeito, viu? Então tá. Tá bom, obrigado. Brincadeira. Ó, e dia 18, nós estaremos numa festa Rock Puck, que é lá no Aras, fazenda do Itamambuca, ali do Lapo. Ok, então. Todo mundo convidado. Sim. Entre lá no Facebook, vocês vão saber como é que vai funcionar a festa. É uma comemoração da faculdade de Campinas, que vai vir uma galera fazer uma comemoração. Eles convidaram a banda pra ir tocar. Mas eles vão fazer aberto ao público lá também, quem quiser ir. As informações dos convites e ingressos já estão todos no Facebook da banda. Tem uma galera que está apoiando isso aí. Espero que as pessoas aí no Aras, fazenda do Itamambuca, ali do Lapo. Ok, então. Todo mundo convidado. Sim. Entre lá no Facebook, vocês vão saber como é que vai funcionar a festa. É uma comemoração... Da faculdade de Campinas, que vai vir uma galera fazer uma comemoração. Eles convidaram a banda pra ir tocar, mas eles vão fazer aberto ao público lá também, quem quiser ir. As informações dos convites e ingressos já estão todos no Facebook da banda. Tem uma galera que está apoiando isso aí. Espero que as pessoas aí vejam isso como uma coisa muito legal, legal pra cidade aí, porque isso é muito, muito bacana. É um lugar fechado, um lugar privado, mas tem ali. Não, quem quiser colar lá pode. Isso, fiquem à vontade, por favor. Ok, então. Quero desejar a maior sorte para vocês aí nessa nova empreitada de mudar de cidade. Eu sei que a coisa vai ser meio fracionada, mas logo mais são de vocês. Vocês são prata da casa ainda, vocês são um espaço local. Independente de qualquer parte do país que vocês estejam, vocês são de Ubatuba. Então, espaço local também é um lugar para vocês estarem aqui amplificando. De Ubatuba com maior orgulho. De Ubatuba para o mundo, esteja você onde estiver. Valeu, galera. Foi um prazer ter vocês aqui novamente. Tá, sabe, são várias coisas. Mandar um alô especial pra Mariana Alves, pra Ju Santos e pra Kelly Paiva, que são as ladies da Raman. Certo. Elas que apoiam, e muito obrigado aí, eu agradeço muito. Até a próxima, então, já estamos encerrando. Daqui a pouco já vem chegando a Voz do Brasil. Então, enquanto isso, vamos aí com a nossa vinheta final. Valeu, um beijo, até a próxima quarta-feira. Boa noite, Bru! Tchau, valeu.